tive enxada, muito menos tive a chave. Tento viver em cortiços no centro da cidade, mas sou expulso pois meu salário tá atrasado. Sou fruto bem maduro do trabalho precário. Uns querem guerra, outros teto, outros terra. Todos têm sequela, o conhecimento não revela, porque por aqui ninguém quer manusear. O cimento anda caro, ninguém sabe arar. O plantio do equilíbrio tá caindo em declínio. O agrotóxico do lógico amplia seus domínios. A palavra sem prática se injeta no andar. O ancestral ele insiste pra alguém se salvar. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Sem plano de saúde fica difícil a virtude. A polêmica da assistência inibe a atitude. Fizemos o concreto, mas não temos casa. O esforço é extremo e nossa cova é rasa. Precisamos dos melhores, eles são exterminados. O subterrâneo tem a semente, nosso sangue derramado. A comida anda fria, temos a modernidade. A barriga anda vazia, questionamos a capacidade. Qual é a novidade? O sistema deu errado. Insistimos em mudança num modelo atrasado, que nunca nos deu sossego, muito menos emprego. Lutamos pela nutrição, por ação não ficar com medo. Pistoleiros legitimados, nativos massacrados. O frio nos consome, o cobertor é tomado. Somos ativistas justamente pra travar a degradação. A parte que me cabe é a nossa libertação. Terás de terra completo agora o seu parto. E pela primeira vez, sapato.